que el malo. Ah. Va de nuevo. Subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Debe ser armónico, es decir, tiene que sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. Radio art is the invitation that we make to the receiver, the radio listener, the auditorium to configure the space of the room. We appeal to the person who creates the piece, the artist's subjectivity. It has to be harmonic. Los ingredientes con los que vamos a trabajar son los elementos del lenguaje de la radio. Con música, con efecto, con la voz, la palabra y con el silencio. It has to sound good. It is a completely free genre when it comes to framework. Música. Until this moment, there is no rigid diagram or structure that allow us to design radio art. You're listening to the noise is the message. Escucha, recomendamos el uso de auriculares. Hola, soy Franco Falistoco, soy de Argentina y nací en 1976, trabajo en radio desde... Mi nombre es Sol Reza, soy de Buenos Aires, Argentina. Trabajo principalmente con espacialización de audio. I'm Simon Wetham, I'm originally from the UK, but I'm currently living in Marseille, in France. I've been working with sound recordings of the environment since 2005. Bueno, me llamo Josefina Fuentes, tengo 34 años, soy chilena, nací en Santiago. Mi nombre es Daniel Molin, yo meto un V lá no meio porque hay un gajo con el mismo nombre que yo, que también es pintor. Entonces es Daniel V. Molin. ¿Cuál era la pregunta? Tengo 39 años. Mi biografía. peixaria Mercado do Bolhão. Estás a ouvir? Tranquilo. Que, mas estás com os fones? Não, mas consigo ver as barras. Ah, ok. Está bem. Tá bem. Mas na verdade estou, tu és uma vez. Olha, vou começar a te perguntar. O teu nome, diz o teu nome, a tua idade se quiseres. Sim. E depois falas um bocadinho da tua biografia em termos pessoais e artísticos, pode ser? Está bem. Está à vontade, podes falar quando quiseres. Meu nome é Daniel Molim. Eu meto um V lá no meio porque há um gajo com o mesmo nome que eu, que também é pintor. Então é Daniel V. Molim. Qual era a pergunta? Tenho 39 anos. A minha biografia. Então, eu cresci na Ilha da Madeira, vim estudar Belas Artes para Lisboa, nas Belas Artes, e estudei pintura. E depois, além da pintura, comecei a interessar-me por processos interpessoais na criação de arte. E isso fez com que eu desenvolvesse alguns projetos fora do circuito mais convencional das artes plásticas. E no limite fez-me cursar um mestrado na Goldsmiths em Londres, um mestrado em Antropologia aplicada ao trabalho com a comunidade e com os jovens. Nos últimos anos adicionei a estas duas linhas de trabalho também a dimensão performativa e sonora. Já escrevo há muitos, muitos anos, nunca me interessei em publicar, porque é um universo que não me interessa muito. Mas comecei a ter vontade de dar voz a essas coisas que escrevia e é por isso que estou aqui na Binaural Alto. É um projeto que junta essas três vertentes. A vertente da pintura, a vertente do trabalho com pessoas, porque estou de algum modo a interessar-me por alguns percursos de vida de pessoas aqui na zona, Castro Daire, Alva, e também tem a dimensão performativa, porque isto vai resultar numa performance que junta as pinturas com o som, porque eu vou estar de algum modo a dar som às imagens, ou seja, tanto as músicas, o canto, como a pintura vem da minha experiência neste território. Acho que já estou a responder à pergunta seguinte, não é? Queres falar um bocadinho sobre o teu projeto nesta residência e sobre a experiência aqui de estar em Castro Daire? Sobre estar em Castro Daire... eu nunca tinha vindo aqui, mesmo esta zona toda do distrito de Viseu, tinha passado aqui a caminho do Andanças, quando era cá em cima. Caminho do Andanças não, isto fica acima de São Pedro do Sul, na altura em que eu fui o Andanças, que eu vinha de Lisboa, não podia ter passado aqui a caminho do Andanças, ou seja, conhecia mal ou nada, mesmo tinha algumas ideias, não é, que se confirmam, muitos eucaliptos, muito pinheiro, mas a minha ignorância era e ainda é bastante grande. É uma terra em que o granito me impacta especialmente. Eu nunca fico muito quieto ao pé dessas paredes de granito, há sempre qualquer coisa que me... Ou seja, não me sinto muito em casa aqui. Gosto de estar aqui porque estou a ser muito bem recebido e estou a ter a oportunidade de experimentar coisas que me interessam e que me ser percursos de vida interessantes. Mas não me sinto em casa aqui. Ou seja, é um ponto interessante porque é desafiante. Eu sou mesmo um gajo do Sul. Eu cresci na Madeira, adoro o Alentejo, vivo em Lisboa há 20 anos. Isto vale o que vale. Eu sou do Sul. Eu sou uma pessoa que, por acaso, se habituou a estar lá embaixo, não é? Mas aqui é mais desafiante e isso cria um ponto de entrada, ou gera um ponto de entrada para a criação interessante. As pessoas falarem muito alto, que é uma coisa que me lembra lá a minha terra, a Madeira. Também a presença de alguns elementos da natureza, aqui do castanheiro, que eu gosto muito, do carvalho. Também encontrei o loureiro, que é uma planta que eu gosto muito. Encontrei mesmo à frente de uma ermida onde talvez vá fazer a apresentação da performance. Para mim é um bom sinal. Então é uma experiência que eu acho que depois leva um bocado de tempo a... Esta sim é a minha primeira reação, mas depois com o tempo é que eu vou perceber o que é que foi a minha experiência aqui, ou seja, não acho que eu perceba logo o que é que as experiências são. Para já tem sido uma mistura entre poder criar coisas a partir de um ângulo assim um bocadinho mais agitado do que eu costumo criar, por não me sentir muito em casa aqui, e E também é interessante estar a contactar com o som daqui. É muita água. As músicas tradicionais, tens uma... um repertório aqui que é muito parecido ao do Minho, mas também tem algumas coisas próprias. Encontrei uma mistura de uma canção alentejana com uma coisa de cá, que acho que essa eu vou usar. Então, isso tem sido interessante. Queres falar um bocadinho sobre o teu projeto que estás a realizar aqui? Eu não sei ainda onde é que vou apresentá-lo. Vamos testar uma ermida... testar como possibilidade de exibição uma ermida do Paiva. Como é um projeto que se pretende com um certo grau de intimidade, na apresentação não sei se a escala daquilo, apesar de ser uma ermida que para templo é pequeno, se para mim não é demasiado grande, vou lá vê-lo hoje, também testar a acústica, porque me agrada também essa dimensão de ligação assumida à espiritualidade, embora para mim não seja católico, mas nem sou coisa nenhuma, sou só um gajo que se interessa pela espiritualidade, ou que tem essa vertente de viver na sua vida, mas toca-me bastante aspectos do cristianismo antigo e da vivência de certas pessoas ao universo cristão e católico especificamente, e por isso vejo com bons olhos essa possibilidade. O meu trabalho tem sempre um lado um bocado disruptivo, mas talvez não seja disruptivo demais para estar ali na ermida, vamos ver. A última apresentação destes artistas, Daniel Molim, que igual de forma como os outros, digamos, projetos, os outros artistas e artistas, os e as artistas que aqui estiveram, também se inspirou fortemente para aquilo que vai apresentar. Como parte de um projeto que será depois mais tarde apresentado, mas o Daniel pode falar se. Queres que eu fale mais? É o teu cantinho. Obrigado por terem vindo. Eu escrevo poemas e faço pinturas e também canto. Então isto é um bocadinho algumas coisas que eu experimentei a fazer aqui durante duas semanas, estive cá em Castelei, em Alva. E depois o resultado final, um pequeno espetáculo. Penso eu que depois vai haver alguns participantes aqui de Castelei nesse espetáculo. Será a partir da ermida do Paiva, na luz da primavera. Depois nós avisaremos. Okay. Obrigado mais uma vez pela vossa presença. Espero que gostem. E até já. Perfadeira e que ele foge.

que nasceu na carvalha e o clima todo mudado só em ser que falha. Um monte de cimento e na altura fala um juiz ciumento só ensina quem se cala. Um juiz ciumento só ensina quem se cala. Carro jumento empurra à vontade, só a natureza é que melhora um quadro. Só a natureza é que melhora um quadro. Mas quem será? Mas quem será o pai das finanças? Mas quem será? Mas quem será o pai da esperança? Mas quem será? Mas quem será o pai das finanças? O pai da esperança? Que sei lá, sei lá. Vou logo queimar por cima da serra, vai dar levantar, só ensina quem é. Vou logo levar da pedra que vai, não tem uma puta, só ensina quem vai. É um bom cimento. E não agora fala, muito importante, o juiz ciumento, só ensina quem cala. Um carro jumento empurra à vontade, e só a natureza é que melhora um quadro. Mas quem será? Mas quem será o pai das finanças? Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? Eu sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, eu sei lá. Thank you. Queres acrescentar mais alguma coisa? Quero agradecer à minha mãe. Não. se quer acrescentar alguma coisa. Não, acho que para já é isto. Para já é isto. Muito obrigado, minha. Nada. Ich hasse nämlich sie. Was ihr recht. El ruido es el mensaje. Muy buenas noches, muy buenas tardes. Buenos días. Bien. Lorenzo Gómez Oviedo, Franco Falistoco, les damos la bienvenida al octavo Festival Caja Negra desde la ciudad de San Juan, República Argentina. Octava edición de este festival internacional. Queremos agradecerles a todos los invitados, invitadas que han participado del festival en esta edición híbrida, si podemos decir, ya que es bastante particular. Así que, nada, quedan todos invitados y esperamos que lo disfruten fuertemente. Para nosotros es un honor, es un esfuerzo y es un punto de encuentro, básicamente, tanto virtual como físicamente. Por eso mismo ahora también estamos a su vez haciendo el esfuerzo de transmitir esto desde un espacio físico, acá con público, respetando los protocolos y con la capacidad limitada para no perder ese contacto también físico que nos une y que nos comunica y nos hace lo que somos. Así que nada, muchísimas gracias y que disfruten la octava edición del Festival Caja Negra. Todos invitados. El ruido es el mensaje. una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Prensa audio. Prensa audio. Prensa audio. Prensa audio. Audio. Prensa audio. Promoción y difusión de nuevos trabajos. Prensa arroba. El ruido es el mensaje. Punto com. Silvia Angles, conocida como Si Angles, es pianista y experimentadora de Río Tercero, provincia de Córdoba, Argentina. Junto a Julio Caeji, en trompeta y accesorios, forman AK, dúo experimental de libre improvisación y poesía sonora. Paseo de fiesta de flores es la obra que Silvia nos acerca, paisaje sonoro del monte cordobés en la zona de Calamuchita, provincia de Córdoba, Argentina, y fue compuesta para acompañar el recorrido de una muestra visual llamada Fiesta de Flores. Los sonidos son registro de campo realizados entre diciembre y abril de 2020 en el lago de Embalse, Río Tercero y alrededores, junto a otros obtenidos el día de la muestra. Yeah. El ruido es el mensaje. Hello. Protruding lemons, one in the sky, a pit in my hand, mine only, future return, acts of self, producing mostly suns, and so an imbalance is made. A temperature change where much boat building won't be enough. 2x2x3. The last message from Earth will not be in a human voice. Ants grow introversely. The last message from Earth will not be in a human voice. Intravenously and unkill that again. I remember exactly what day it was. I saw a photograph. It says you ruined a perfect day. Such a perfect day. Vamos por más, dice la rana, escúchame, ¿eh? Esto recién empieza.